está ligado na Rádio Clube AM, a voz da libertação. Atenção, operadores. Vem aí mais uma programação local. Transmissão direto dos estúdios do Rio Grande. Você ouve KYK 370, 990 kHz. Rádio Clube, a voz da libertação. Igreja Pentecostal Deus e Amor, lugar de gente feliz. A partir de agora, programação local. A voz da libertação. Igreja Pentecostal Deus e Amor. Rio Grande, lugar de gente feliz. A apresentar o programa A Voz da Libertação, programa oficial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Sede Mundial, Avenida do Estado, 4.558, Baixada do Rosário, São Paulo, capital. Na Direção Mundial, Irmã Emilinda. Está no ar. Programa A Voz da Libertação. Estamos ao vivo diretamente das estúdios da Rádio Clube, nossa sede de Tupo, está onde grande, localizada de Libras, José Trifácio, número 36. Nesse momento, eu saúdo o seu mantido, pastor Emerson Luz.